Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. If you want it, I'm gonna be by my boom. Number 4. The sky falls when it crumbles. Number 3. Tonight, let's get some and live while we are. Number 2. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Just met a boy when he could come inside of my playpen. Cause he looked like a superstar in the making. So I think that I'm going in for the taking. Hit through the grapevine that he caking. We could shoot a movie, he could do the taping. Boom, boom, boom, boom, pow, this thing be shaking. I ain't even try to find out who he dating. Cause I know he got a wife at home, but I need just a night alone. If he can't just met a boy when he could become my little problem. Cause he looked like he modeling clothes in Dublin. So I think that he getting that green, that goblin. Hit through the grapevine that he hang low. We could shoot a movie, could bang like Mambo. Boom, boom, pow, this thing so bingo. Wondering if he could understand my lingo. Cause I know he got a wife at home, but I need just a night alone. If he can't Target Radio. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Never ever ever like ever. No! Acesse targetw.com, referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Target Radio. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the light. Champions. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E como você está, baby? Tudo na paz de Deus? Assim espero. Hoje, quarta, 17 de outubro. Mais um dia que será perfeito pra você, baby. Claro, aqui na Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the greatest network. E este foi o Pop Hits da Manhã, com os 5 sons mais votados na referência para o mundo, targetw.com. E no Pop Hits da Manhã de quarta, número 1, Rihanna, Diamonds. Segunda colocação para Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. No posto de número 3, One Direction, Live While We're Young. Quarto lugar para Adele, Skyfall. E o quinto som mais votado na manhã foi Vavavam, com Nicki Minaj. Pra tarde, tudo pode mudar. Como sempre, você manda por aqui, clique no portal e participe. E se ligue também em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Pop Hit do ouvinte. O pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de quarta, vai um beijo carinhoso pra Larissa da Silva Pascoal. Ela que é de Igaraçu do Tietê, São Paulo. A Larissa tá a fim de curtir aqui na Target International o som de Psy, Gangnam Style, que fecha o Pop Hits da manhã. Fiquem todos com Deus e até a tarde, quando o Pop Hits volta. Bye bye, baby. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey, 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey, 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style, op, op, op, op, op, Gangnam Style. Gangnam Style, op, op, op, op, op, Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, hey, hey, hey, sexy lady. Op, op, op, op. Gangnam Style. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.